A sua rádio onde você estiver. I'm trying to lay you down easy. Check me out, girl. I'm at the magic floor. Check my work. Now I know you don't believe me when I say I do it right. My confidence is peaking to be close to you tonight. Baby, this is human nature. Let's turn our gadgets off. Smoke a little vapor and stay up till the sun. I'm trying to lay you down easy. Lay you down easy. Slow, I'm trying to lay you down easy. Lay you down easy. Now I know you don't believe me when I say I'm. No harm. No harm. Uncertainty is fleeting. I'm inspired by your charm. Imagine how I'm feeling, falling inches from your grace. I feel like Robin Marley, got me waiting here in vain. Loving your shape and me love your profile. Girl, your body so hot, number one from my clock. I yo, me want take wet tonight. I want your open come in. I yo, me saying I'm a dream. Love how you keep it tight. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta em 104.5 e transamericafoz.com.br, programa Fronte até meio-dia e está rolando aqui em Foz, né, o Sul-Americano Sub-17 de futsal, inclusive com a final sendo disputada hoje, né, ali no ginásio Costa Cavalcante. E ainda bem que a Alemanha fica na Europa, né? Porque se ficasse aqui, ó, já era pro Brasil. E agradecendo a participação aqui de todos os ouvintes que nos acompanham através das redes sociais, no aplicativo, no WhatsApp, no site, também no FM. Vamos falar agora de esportes no Fronte Transamérica. Agenda Esportiva. Sidney Buzanello, bom dia. Bom dia, meu amigo Guilherme Wojtkowski. Forte abraço para você e para os ouvintes da Transamérica. E este domingo será um domingo de futsal em Foz, algo um pouco diferente do habitual? É verdade, Guilherme. Mudança nos planos aí do torcedor iguaçuense que está já acostumado a acompanhar jogos de futsal aos sábados, principalmente aos sábados. O problema é o seguinte, Guilherme. O jogo do Foz Cataratas contra a CF Cascavelense realmente estava a princípio marcado para hoje, sábado. O problema é que o ginásio Costa Cavalcante está sediando uma outra competição, também de futsal. No caso, o Campeonato Sul-Americano de Futsal Sub-17, inclusive com a seleção brasileira aqui em Foz do Iguaçu já há alguns dias nesta categoria. E aí é evidente que dois eventos não poderão acontecer no mesmo local e ao mesmo tempo. Assim sendo, então, a direção do Foz Cataratas, já no início desta semana, confirmou o jogo contra a CF para domingo. Então, o torcedor tem que fazer uma alteração aí na agenda esportiva deste fim de semana. O jogo Foz Cataratas Futsal e ACF de Cascavel será no domingo, 5 horas da tarde, no ginásio Costa Cavalcante. Partida que terá transmissão ao vivo aqui na Transamérica Foz. Agora, nesse horário especificamente, pro torcedor, né? Falando pro torcedor, isso não concorre também com os jogos do Campeonato Brasileiro? Qual que é a expectativa de público nesse novo horário aqui na fronteira? Guilherme, eu até acho que o público, ele seria diminuto mesmo que o jogo acontecesse hoje à noite, porque a campanha do Foz Cataratas é que é a grande responsável pela ausência do torcedor no Costa Cavalcante. Uma campanha ruim, uma campanha que deixa a desejar, muito aquém do que se esperava. Então o público que vai comparecer amanhã às 5 horas da tarde certamente seria o mesmo se o jogo acontecesse hoje à noite. Não é que o dia, né, a mudança de data vai afugentar o público. A campanha é muito ruim e esta sim é responsável pela ausência do torcedor. E vamos explicar exatamente como está a situação do Foz Cataratas na Série Ouro do Campeonato Paranaense, porque agora, terça-feira, né, uma derrota para o Cascavel fora de casa, 5-3. Como é que está a equipe na tabela, inclusive ameaçada pela zona de rebaixamento? Como é que se encontra? Guilherme, não mudou nada. Essa derrota lá em Cascavel na terça-feira para o Cascavel Futsal por 5-3 manteve o Foz Cataratas na décima colocação, continua na mesma posição e com os mesmos 9 pontos ganhos. A campanha é ruim, foram 10 jogos até o momento, 7 derrotas e 3 vitórias apenas. Só a ACF, que será a adversária do Foz amanhã no Costa Cavalcante, perdeu mais que o time iguaçuense nesta Série Ouro. A CF, em 10 jogos também, sofreu 8 derrotas. O Foz tem essas 3 vitórias, justamente que colocam o time nesse momento ainda fora da zona de rebaixamento. A ACF é a última colocada, está em 12º lugar, com 2 empates e 8 derrotas. Único time que ainda não ganhou no campeonato. Então o Foz Cataratas vai receber o lanterna do campeonato, o pior time, e tem certamente a obrigação de ganhar neste domingo para dar uma respirada, porque entre o Foz Cataratas e a ACF, o Foz está em 10º, a ACF está em 12º, existe ainda o Dois Vizinhos, que está no meio dos dois, em 11º lugar no campeonato, com 8 pontos, ou seja, 1 ponto atrás do Foz Cataratas. Então qualquer tropeço daqui para frente vai ser realmente algo que pode colocar, com uma combinação de resultados, com uma vitória dos Dois Vizinhos, colocar o Foz na zona de rebaixamento, que seria extremamente desagradável, já que o ano começou promissor, com a expectativa muito grande da direção, da própria comissão técnica, dos próprios torcedores, pelas contratações, pelo investimento que está sendo feito nesse ano. Agora, dentro de quadra, infelizmente, isso não se concretizou. O time não está jogando bem e está, inclusive, nas últimas posições do campeonato. Mas esperamos, né, uma vitória aí do representante Foz do Iguaçu, uma necessidade, inclusive, né? Amanhã, bola rolando a partir das 5 horas, portanto, no ginásio Costa Cavalcante, transmissão ao vivo aqui da Transamérica Foz com o Sidney Busanello e o Alessandro Cunhasque. Busa, bom fim de semana para você e bom trabalho amanhã. Da mesma forma, Guilherme, um abraço para você, ótimo fim de semana e amanhã, então, a partir das 4:30 da tarde, já estaremos falando ao vivo do ginásio Costa Cavalcante. E confesso, viu, Guilherme, não espero outro resultado que não seja o de vitória do Foz Cataratas. Qualquer resultado que não seja uma vitória do representante iguaçuense, na minha opinião, é motivo para uma grande mudança no Foz Cataratas. Se não ganhar da ACF, que não ganhou de ninguém no campeonato, que vem a Foz com dificuldades financeiras, com atraso de salários, como já aconteceu no ano passado, aí o Foz tem que repensar realmente. Se não ganhar do Lanterna, a coisa realmente vai ficar clara que o Foz vai ter que passar por uma grande mudança, inclusive com mudança até de comando. Um abraço, Guilherme. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front Transamérica. Sempre lembrando, né, que a melhor cobertura do esporte iguaçuense você encontra de segunda a sexta às 18h no programa Papo de Craque. Daqui a pouquinho, 7-1 da semana, Front Transamérica até meio-dia. said, working every day and every night. My thoughts are close to this girl. A bad obsession is what they say. But crazy lover is my name. Maybe this is a one-time thing. To lose control and it's gonna stink. Boy, I want you so bad. I want you, my baby. Won't you love me so? Transamérica, já estamos nos instantes finais do programa, né? Daqui a pouquinho, em questão de alguns minutinhos, tem mais uma edição do quadro do 7 a 1 da semana, mas dá tempo ainda, né? Dá tempo para mais uma gravação aqui, mais uma interceptação de telefones do além, né? Conectando o nosso aparelhinho mágico comprado de um camelô em Ciudad del Este. Vamos ver no que dá, né? Vamos lá, digitando aqui o código secreto, a ver... Fazendo o ajuste fino, vamos lá, né? Aí está. Temos um áudio, vamos ouvir. Os e-mails, os telegramas são de muito apoio. Então não foi ruim jogar aqui no Brasil, foi ótimo. Parece a voz do Filipão, né? Vamos ouvir mais um pouco. Assim, mostrou muito mais ao mundo do nosso país, do nosso Brasil, das coisas que são nossas. É, rapaz, é a voz do Filipão mesmo, hein? Falando do 7-1. Sai pra lá, Sobração! Não era o correto que eles imaginavam lá fora. Filipão, eu não ia... Peraí, que agora tem outra voz. Parece a voz do Parreira. Centenas de cartas, e-mails que nós recebemos. Ah, não, e pior que é. A voz do Parreira... Da Dona Lúcia, que nós não conhecemos, uma torcedora... Lendo a cartinha da Dona Lúcia. Pô, troca isso aí, meu, troca isso aí. Vamos mudar o canal de interceptação aqui, porque tá louco, né? E o que é isso aqui agora? Uma voz... Que língua que é essa aí? Parece alemão. É, uma voz falando em alemão. Ah não, aí já é demais. Vamos desligar esse aparelho agora, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7-1 da semana, aquele cidadão metido em altas tretas que decide gravar conversas telefônicas até com a mãe do guarda, aquela interceptação telefônica que joga tudo no ventilador. São 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, né? E senta aí, pode chegar, porque a surra nossa de cada dia vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área. Emendado, entrou. Miller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E quando você acha que 7-1 foi muito, né? Vem essa notícia do jornal O Globo e nos mostra que não, foi pouco, muito pouco. Porque mesmo afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha continua sendo sustentado por mim, por você, por todos nós, enfim, né? Segundo os cálculos, entre salário, residência oficial, carro, assessores e etc., os gastos do presidente afastado da Câmara beiram os R$500 mil por mês. Olha, Dilma Rousseff com um presente afastada também representa gastos. E você ainda reclama do Bolsa Família? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos Segundo. E por falar em Bolsa Família, aqui no Paraná, né? Exatamente aqui no Paraná, um funcionário do gabinete do deputado estadual Márcio Nunes, do PSD, foi afastado da Assembleia Legislativa após ser denunciado pelo Ministério Público Federal. E por qual motivo? Bom, apesar de ter salário de mais de R$ 2.500, né, ele figurava na lista de beneficiários do Bolsa Família na cidade de Campo Mourão, recebendo R$ 89,00 por mês. E, em sua defesa, né, ele disse que usava o dinheiro com uma irmã e três sobrinhas e não sabia do que não podia, né, que não podia continuar recebendo o Bolsa. Ô, coitado! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o senador Romero Jucá, hein? Foram 12 dias como ministro do planejamento do governo provisório de Michel Temer, né? Um tempo aí só para esquentar o banco. E o curioso é que não é a primeira vez, né? Em 2005, Jucá foi ministro da Previdência Social no primeiro mandato do ex-presidente Lula, né? Permanecendo no cargo somente 4 meses. Na época, o motivo da saída? Ó, denúncias de corrupção relacionadas ao estatal Banco da Amazônia, investigadas pela Justiça, né? Essa causa foi extinta pelo Supremo em 2008, mas parece que a sorte do Romero Jucá não virou, né? 4. O procurador atirou e entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E sabe o Movimento Brasil Livre, o MBL, né? Aquele que se apresentou como apartidário na luta contra a corrupção, aquele que anunciou que terá candidatos nas eleições municipais esse ano, então, né? O portal UOL divulgou ontem, sexta-feira, uma gravação do líder do movimento, Renan Ferreira dos Santos, dizendo que o MBL fechou com o PSDB, Democratas, PMDB e também com a Força Sindical para reforçar as manifestações a favor do impeachment, né? O MBL confirmou a existência desse apoio, né? Dizendo que conta com lideranças desses partidos. Ué, mas não era partidário? E aí? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E aquela história do Bela Recatada e do Lar, né, que caiu tão mal entre as mulheres. Olha, o jornal Folha de São Paulo divulgou a prisão ocorrida no último dia 11 pela Polícia Federal de um hacker acusado de invadir o celular de uma dama, né, e pedir dinheiro para não divulgar 3 fotos íntimas. A dama em questão, né, segundo o jornal, é nada menos que a primeira-dama, Marcela Temer. E a mulher do hacker e a cunhada também foram presas, acusadas de intermediar parte da extorsão. Que papelão, hein? 6. Voltou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E eu já comentei isso aqui no segundo bloco do programa de hoje, né? Porque grotesco é pouco. O caso do estupro de uma jovem de 16 anos por 33 homens no Rio de Janeiro repercutiu internacionalmente e pelo menos dois dos sujeitos, né, chegaram à cara de pau de postar fotos e vídeos nas redes sociais no chamado estupro ostentação. É, como se não bastasse, né, milhares de homens e até mulheres defenderam os estupradores e jogaram a culpa na vítima, né? Com isso, só o que eu tenho a dizer é o seguinte, né? Viva o Brasil e o brasileiro, né? Impressionante, não tem nem o que falar, né? 7! Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E o sétimo gol da Alemanha é aqui mesmo da terrinha, né? Com o secretário municipal da saúde de Foz do Iguaçu, Gilber da Trindade Ribeiro, dizendo à RPC-TV que acredita que a população está satisfeita com a saúde pública no município porque há 30 dias não há registro de reclamações na ouvidoria da prefeitura, né? Na boa mesmo, secretário. A gente entende a sua argumentação, mas tem que ver essa ouvidoria aí, né? Porque o telefone está sendo divulgado, ela está registrando queixas, está dando resposta. Tem alguma coisa de errada, não parece? Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. E a taça do mundo é nossa porque o brasileiro, ou pelo menos parte, né, do brasileiro, é um povo criativo, né? Em que outro lugar do mundo, por exemplo, você encontra uma sentença judicial em forma de poesia? Foi o que fez o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal em Brasília, né, emitindo sua sentença-poema em um caso de cobrança excessiva na conta de água de uma consumidora, né? Versos como: uma coisa é verdade, que aqui preciso indagar. Como uma só pessoa tanta água foi gastar? Um mistério se formou. Se essa água aqui entrou, se dela pouco se usou, a maior parte evaporou. É lirismo puro em alto e bom juridiquês. Viva a poesia judicial, povo! Bom samba, é bom no couro. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 28 de maio de 2016, agradecendo a sua companhia, a sua participação. Eu sou Guilherme Wojciechowski, ao meu lado nesta manhã estiveram Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciane Lauzini, equipe Transamérica, que também tem Rita Araújo, todas as colaboradoras do programa Mulheres Transamérica, Alessandro Cunhasque no esporte, Antônio Carlos Oliveira no comercial. Fronte que volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, e eu volto, né, na segunda de manhã, às 7 horas, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Não perca neste domingo também, das 10 ao meio-dia, o programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, com Rita Araújo e Jorge Pegoraro, e também no domingo, às 5 da tarde, ao vivo do ginásio Costa Cavalcante, a partida entre Foz Cataratas Futsal e ACF, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Bom fim de semana pra você, aproveite, né, esse restinho de feriado prolongado aqui na Terra das Cataratas. Ó, se você vai pegar a estrada amanhã, muita atenção ao se deslocar pelas rodovias aqui do oeste do Paraná. Fique na sequência com a programação nacional aqui nas ondas da sua rádio Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.